Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas, os magos e dragões e amuletos mágicos convocam os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, exótica e muito mais. O programa de hoje será um programa um pouco dedicado ao rock progressivo italiano, que ganhou enorme expressão durante a década de 1970. No entanto, começámos com a banda Sagittarius, o veículo criativo do escritor de canções Gary Usher, norte-americano da zona da Califórnia. Chegou mesmo a escrever temas para Brian Wilson no início de Beach Boys, acabou por trabalhar na editora Columbia Records e foi por aqui que lançou uma música enquanto Sagittarius. A editora gostou tanto que encomendou uma longa duração à banda, à nova banda de Gary Usher. O resultado foi o registro Present Tense de 1968 e é lá que podemos encontrar a música que abriu a Floresta Encantada desta semana, a faixa Another Time. Gary Usher acabaria depois por fundar a sua própria editora, saiu da Columbia Records em 1969. E foi já na sua nova editora, a Together Records, que fez mais um disco da Blue Marble em 1969, mas tanto o disco de estreia como o segundo não tiveram grande sucesso. A editora acabou por terminar e estes discos ficaram algo esquecidos no tempo até conhecerem as reedições já bem recentemente em formato CD. Sagittarius então a abrir a Floresta Encantada desta semana com o tema Another Time. Mais à frente iremos ouvir algumas músicas do rock progressivo italiano de meados dos anos 70, mas para já ficam os Led Zeppelin em 1975, o ano de edição do registro Physical Graffiti, mas nós vamos aqui aos outtakes deste registro. Aqui é uma versão ainda a ser trabalhada para In The Light, a música que se tornou emblemática no percurso de Led Zeppelin, nunca foi tocada ao vivo. Surgiu, por exemplo, na banda sonora mais recentemente da série The Mindhunter. Há um episódio que termina uma das temporadas que tem precisamente esta música de Led Zeppelin. Mas vamos aqui ouvir uma versão ainda rough a ser trabalhada em estúdio e que na altura tinha como título Everybody Makes It Through. Destaque para o teclado de John Paul Jones, para a voz muito diferente daquela que está na versão final de In The Light, a voz de Robert Plant, e é um momento interessante para compreendermos a criatividade de Led Zeppelin em estúdio e como as músicas podem evoluir. Everybody Makes It Through, os Led Zeppelin aqui a trabalhar ainda na faixa In The Light, que iria surgir em 1975 no registro Physical Graffiti. Sunshine brings laughter. Rain clouds brings down. I know forever after. I need the light keeping me ground. Oh, mama, I get so lonely. In the rain, feel so blue. I want you to remember I'm your one and only. Ooh. Hey, baby, love you true. Stop your crying. woman, dry your eyes. Oh, tomorrow the sun will be shining. You won't remember all the tears you cried. Hey, baby. Il freddo, il calore, l'amore, l'amore, ovunque l'amore. Dai tempi di un tempo, da poco vissuto, l'inizio di un mondo, non certo voluto. Agli oggi in cui i sogni non sono sinceri, nei giorni più tristi, nei giorni più veri. Nel corso di questi, l'orgoglio vivente ha spinto le forze del costo di niente, la gente, le razze, il danaro, la terra, l'odio, l'invidia, la forza, la guerra. Sempre sfruttati, han reso nei buoni dei cuori ghiacciati. Si vive e si muore nel fango e l'orrore. Si cercano invano momenti d'amore. Primeiro na Floresta Encantada, os Led Zeppelin com Everybody Makes It Through, outtake para In The Light, tema que iria surgir no duplo álbum de 1975, Physical Graffiti. Entretanto, como prometido, avançamos para o prog rock italiano. Estivemos nestes últimos minutos com os Ossana, a banda fundada em 1970 em Nápoles. Escutámos L'Uomo, um tema de 1971 e que surge no disco com o mesmo título. É uma banda que ganhou enorme popularidade a inícios dos anos 70. Em 72, por exemplo, chegaram mesmo a fazer uma digressão com os Genesis e foram uma banda marcante daquilo a que se foi apelidar de rock progressivo italiano. Vamos seguir com outro nome crucial, Banco del Mutuo Soccorso. Vamos até 1972 para esta banda mítica, que chegou mesmo este ano a editar um novo trabalho. Não lançava desde 1997, este ano lançou o registro Transiberiana, apesar do mítico vocalista do grupo, Francesco Di Giacomo, ter morrido em 2014. Aqui vamos até ao registro de 1972, um álbum conceptual sobre a lei da evolução de Darwin, e é com o tema que abre este registro que seguimos agora na Floresta Encantada. Em 1972, Banco del Mutuo Soccorso com L'Evoluzione, tema então para o registro Darwin de 1972. Thank you. c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sta seguendo una luce che cammina. Floresta Encantada esta semana com algumas das bandas mais marcantes do rock progressivo italiano, um género que dominou a música popular da Itália em meados dos anos 70 e que deixou muitas descendências, não só pelos vários músicos que foram saltitando de bandas e bandas e que tiveram também carreiras a solo, mas também por todo o género que ainda está muito vivo na Itália, com inúmeras bandas sempre a surgirem. Mas aqui estamos em meados dos anos 70, primeiro com Banco del Mutuo Soccorso em 1972 no registro Darwin, um álbum conceptual sobre a lei da evolução de Darwin. Aí escutámos L'Evoluzione, um épico de rock progressivo com 14 minutos e entretanto estivemos com os Delirium, uma banda que teve enorme sucesso com o single que acabámos de escutar, o tema surgiu em 1972 e chegou mesmo a número do top italiano com esta música de Delirium, a faixa Jazz a Hell, para este grupo que teve algum sucesso em meados dos anos 70, especialmente com este single, mas a banda nunca deixou de editar, apesar de ter terminado a carreira em 1974, reuniu-se depois em 2009 e o último registro dos Delirium é de 2015. Vamos avançar para outro grupo influente de meados dos anos 70 para o rock italiano. Falo dos Garibaldi, tiveram aqui vários nomes, Garibaldi e Garibaldi também, e vamos escutar Il Giardino del Re para o registro de estreia deste grupo, o álbum Nuda, de 1972. Garibaldi é uma banda que chegou a atuar, por exemplo, com Santana, Uriah Heep e Van der Graaf Generator, teve imenso sucesso em meados dos anos 70, e vamos tentar perceber porquê através então desta música que vamos escutar agora na Floresta Encantada, e Garibaldi em 1972 com Il Giardino del Re, o rock progressivo italiano esta semana na Floresta Encantada. Felice invecchio, re che tutto ha, boschi, i cervi, il lago, il sole, il bene, il male, la pietà. Poi la notte viene, copre il cielo e il lago. Ma la notte del re non è bianca come cera di candela, ed i sogni del re sono tre. Parla di un re senza Dio che crede solo al proprio io, il secondo di un re che non c'è, ed il terzo ancora di una triste aurora. Thank you. Floresta Encantada, e hoje um especial destaque ao rock progressivo italiano, que gerou inúmeras bandas em meados dos anos 70, bandas que vinham, como aconteceu no Reino Unido, bandas que vinham do psicadelismo, mas que depois evoluíram para este som mais complexo, que se apelidou de rock progressivo. Ouvimos lá atrás uma banda de Génova, chamam-se Garibaldi, escutámos Il Giardino del Re para o registro Nuda, de 1972. Entretanto, estivemos com um dos nomes mais famosos do rock progressivo italiano, uma banda que não só fazia rock, mas também o fundia com o jazz. São os Aria, banda fundada em Milão em 1972 pelos músicos Demetrio Stratos e Giulio Capiosa. Editaram inúmeros discos, aliás o último que saiu foi mesmo um registro ao vivo de 2012, Live 2012, e fomos aqui ao álbum de estreia dos Aria em 1973, Arbeit macht frei. Escutámos a faixa com Sape Voleza, o Zaria, então, a passarem pela Floresta Encantada desta semana. Entretanto, estamos mesmo quase a fechar o programa desta semana, que teve no seu centro vários nomes do rock progressivo de Itália, como, por exemplo, o Banco del Mutuo Soccorso, Delirium, Garibaldi, Ossana ou Aria, que acabámos de escutar. Para o final, fica uma proposta nacional relacionada com o rock progressivo, será talvez um dos seus maiores nomes, chamam-se Petros Castros, dos irmãos Pedro Castro e José Castro, tiveram na sua formação, por exemplo, Júlio Pereira, que participou no registro de estreia Mestre de 1973, um álbum emblemático para o desenvolvimento do rock progressivo em Portugal. Vamos escutar uma das músicas deste registro de Petros Castros, Tiahuanaco. Petros Castros, em 1973, a fechar a Floresta Encantada desta semana, dedicada essencialmente ao rock progressivo.